nem sabia o que dizer. O respondida, eu só queria você. Eu sei, os anos vão passar, mas juntos vamos caminhar. Emoção.